Capítulo 3. Quanto jejuar? Por quanto tempo? Até que ponto é saudável? Do mandamento de seus lábios, nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca, mais do que o alimento me era necessário. Jó 23:12. No último capítulo, descrevi a queda de alguns que fracassaram em destronar o rei estômago. Mas a palavra de Deus está cheia de testemunhos maravilhosos daqueles que tiveram êxito. Foi durante um jejum de 40 dias que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Quando Ramã ordenou o aniquilamento e o saque de todos os judeus, Esther convocou todos os judeus de sua cidade a se unirem a ela em um jejum total de alimento e água por 3 dias. O resultado foi que os judeus foram poupados. O plano vil de Ramã foi revelado e ele foi pendurado na mesma forca que havia construído. Ana, profundamente angustiada por não poder gerar um filho, chorava e não comia, como relata 1 Samuel 1, verso 7. Deus ouviu seu clamor e logo nasceu o profeta Samuel. Judá, Esdras, o povo de Nínive, Neemias, Davi e a profetisa Ana também estão entre aqueles cujos jejuns são famosos na palavra. Tipos de jejum. A Bíblia relata muitas circunstâncias, tipos e durações diferentes de jejum. Além dos que acabo de mencionar, Josué jejuou 40 dias e Daniel jejuou parcialmente por 21 dias. Está registrado que o apóstolo Paulo fez pelo menos 2 jejuns, um por 3 dias e outro por 14 dias. Pedro jejuou 3 dias e, é claro, sabemos que Jesus jejuou 40 dias no deserto. Os 3 tipos de jejum encontrados nas Escrituras são o jejum absoluto, o jejum normal e o jejum parcial. O primeiro, o jejum absoluto, é extremo e só deve ser feito por períodos muito curtos. No jejum absoluto, você não ingere nada, nem comida e nem água. Dependendo da sua saúde, este jejum só deve ser tentado mediante consulta e supervisão médica. No jejum normal, você se abstém de qualquer tipo de alimento por um determinado número de dias, mas você bebe água e muita. Dependendo da duração do jejum normal, você também pode escolher tomar caldo de carne e sucos para poder manter a sua força. E existe o jejum parcial. O jejum parcial pode ser interpretado de várias maneiras. A única forma equivocada de interpretá-lo é escolher fazê-lo no horário entre 11 da noite e 6 da manhã, quando você está dormindo. O jejum parcial geralmente inclui abrir mão de certos alimentos e bebidas por um período prolongado. O exemplo de jejum parcial que é usado mais comumente encontra-se no livro de Daniel. No início de seu cativeiro na Babilônia, Daniel e seus 3 companheiros se recusaram a comer as carnes escolhidas e os doces da mesa do rei, pedindo em vez disso que lhes fossem dados apenas legumes e água. Eles fizeram isto por 10 dias, para provar que ficariam tão saudáveis quanto os homens do rei. Mais tarde, no capítulo 10, angustiado com a situação de Israel, Daniel iniciou outro jejum parcial, sem comer doces, carne ou vinho, por 3 semanas, durante as quais ele se concentrou na oração. No fim, a sua oração foi respondida por um anjo. A duração dos jejuns pode variar. Existem números expressivos na Bíblia que incluem 3 dias, 7 dias, 21 dias e 40 dias, mas também temos referências a jejuns de meio-dia e de 24 horas. Não existe uma fórmula real que eu possa lhe dar para ajudá-lo a decidir que tipo de jejum e de qual duração é o certo para você. A duração do seu jejum deve depender das suas circunstâncias, mas não se prenda aos detalhes. Comece com 1 dia, do nascer do sol até o pôr do sol. Você ficará impressionado com a diferença que um único dia de jejum parcial ou normal fará na sua vida. Quando era adolescente, jejuava o dia inteiro no domingo até depois do culto. Isto me deixava muito mais sensível ao Senhor. Ficava tão sintonizado espiritualmente que não importava. Se ninguém mais fosse abençoado naquele dia, eu certamente era. Não vá além do que você pode suportar. Não é necessário ser um herói e tentar fazer um jejum de 40 dias se você nunca jejuou nem um único dia em sua vida. Simplesmente comece. Quando descobrir os benefícios do jejum, você estará a caminho de fazer dele uma prática de vida. Haverá momentos em que o Senhor o impulsionará a fazer um jejum mais longo, mas para a maioria das pessoas, um jejum de 3 dias é muito prático. Um jejum de Daniel, eliminando carne, pão e doces por 21 dias, é um jejum que praticamente qualquer pessoa pode fazer muito bem. Alguns podem achar que eliminar apenas esses 3 alimentos da sua dieta por 3 semanas não é nada demais. Mas se isto representa alguma coisa para você, certamente significará algo para Deus. Afinal, quando foi a última vez que anjos foram liberados para transmitirem mistérios como o arcanjo Miguel transmitiu a Daniel? Em jejuns mais longos, costumo beber água, sucos e até caldo de carne quando sinto que preciso de um pouco de força extra. Há um restaurante próximo de nossa congregação que costuma servir sopas. Eles já estão acostumados com os nossos jejuns anuais na Free Chapel, que agora coam a sopa de macarrão com frango para podermos comprar somente o caldo. Dicas práticas. Quero lhe dar algumas dicas sobre jejum que acredito que você achará útil. Sempre que começar um jejum, lembre-se, se não significa nada para você, não significa nada para Deus. Se o jejum não estiver combinando com a oração e a palavra, ele será apenas um pouco mais do que fazer dieta. Mas quero que você entenda algo muito importante. O jejum em si é uma oração contínua diante de Deus. Pode haver dias em que o céu se abrirá e o seu coração estará motivado a entrar em períodos de oração profunda. Mas pode haver outros dias em que a sua energia estará limitada e você não conseguirá se concentrar na oração de modo algum. Não se condene. Deus vê o seu sacrifício. Quando você está jejuando, não é hora de se sentar diante da TV. Afinal, por que você se torturaria com todos aqueles anúncios de comida? Posso lhe dizer por experiência própria, não é uma boa ideia. Minha rotina normal é assistir ao noticiário antes de me deitar. Durante a segunda semana do meu primeiro jejum de 21 dias, a Pizza Hut apresentou a nova pizza deles. Todos os dias, durante o noticiário da noite, por volta das 11 horas, aquelas imagens fumegantes de queijo derretido borbulhante, massa grossa crocante, molho de tomate, ingredientes variados por cima, entravam em cena sem falhar um único dia. Eles levantavam uma fatia de pizza daquele tabuleiro enorme e o queijo simplesmente ia escorregando enquanto se derretia. Eu sabia para onde iria depois daquele jejum. Na verdade, eu aguardava ansiosamente aqueles comerciais. Uma noite, estava sonhando que estava prestes a comer uma daquelas fatias de pizza. O sonho era tão real que me lembro de minha consciência gritando: "Isso não é certo, não faça isso, só falta mais uma semana." Mas enfiei a fatia em minha boca e a mastiguei sem parar. Estava tão bom. Acordei minutos depois, perplexo, ao descobrir que quase metade do meu travesseiro estava enfiado em minha boca. Quando você começa a fazer jejuns mais longos, não é uma boa ideia se empanturrar nos dias que precedem o jejum. Na verdade, você deve começar a diminuir gradualmente a ingestão de alimentos como uma forma de preparação. Independentemente da duração do seu jejum, quando você começar, deve tentar tomar pelo menos 3 litros d'água filtrada durante o primeiro dia. Não recomendo água da torneira por causa das impurezas que ela contém. A água filtrada ou destilada elimina as toxinas e o veneno do seu organismo, o que o ajudará a começar com sucesso. Ela também ajuda você a se sentir cheio. A água é a melhor amiga de quem jejua, portanto, continue a beber muita água durante o jejum. Quando jejuo, geralmente sinto dor de cabeça no primeiro dia ou nos 2 primeiros dias. Muitas pessoas me disseram que o diabo fez com que elas sentissem dor de cabeça. Mas o mais provável é que seja simplesmente o seu corpo se livrando das toxinas que se acumularam durante um determinado período. Jejuar é como uma limpeza geral em seu corpo. O jejum dá a todo o seu sistema digestivo um descanso, e do ponto de vista médico, isto é muito saudável. Se você tiver dor de cabeça enquanto jejua, é sinal de que você precisava jejuar. As dores de cabeça são resultado das impurezas e venenos que o corpo está queimando para obter energia. Depois de 3 dias, as dores de cabeça geralmente desaparecem. Sempre que você jejua por pelo menos 3 dias, o seu sistema digestivo se desliga. Serei sincero com você. Nem sempre é agradável. Alguns se sentem sem energia, têm dores de cabeça e não conseguem dormir. E vamos encarar os fatos. Você vai sentir muita fome, mas quero lhe garantir que, quando ultrapassar os 2 primeiros dias, se continuar bebendo bastante água e suco, essas toxinas que envenenam o seu corpo serão eliminadas e você descobrirá o que só se pode descrever como um doce lugar no jejum. Nas vezes em que fiz um jejum prolongado, à medida que meu corpo eliminava as toxinas durante os primeiros dias, não via anjos nem ouvia violinos. Na verdade, eu não tinha muita vontade de me concentrar em orar e em ler a palavra, mas logo depois as coisas sempre iam ficando mais claras e encontrava um lugar mais profundo em Deus, onde todas as outras coisas perdem a importância. Salomão disse: o que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, verso 9. Embora os homens e as mulheres de Deus tenham jejuado desde os tempos antigos, hoje temos muitos livros nas estantes que anunciam os benefícios físicos desta prática para a saúde. Até o físico grego Hipócrates, aproximadamente 460 a.C., conhecido como o pai da medicina moderna e cujos conceitos influenciaram o desenvolvimento das práticas da medicina por séculos, acreditava que o jejum era muito saudável para o corpo. Em seu livro 101 Razões para se Jejuar, o pastor Bob Rogers cita muitas declarações de Hipócrates e de outros que descobriram os inúmeros benefícios medicinais que o jejum pode exercer sobre o corpo. O jejum limpa o seu corpo. Ao iniciar um jejum, você perceberá uma espécie de camada sobre a sua língua por alguns dias. Isto é um sinal de que o jejum está ajudando o seu corpo a eliminar toxinas. Testes provaram que os cidadãos norte-americanos consomem e ingerem, em média, 1,8 kg por ano de conservantes químicos, colorantes, estabilizantes, flavorizantes e outros aditivos. Estas substâncias se acumulam em nosso corpo e geram doenças e enfermidades. Os jejuns periódicos são necessários para eliminar os venenos do nosso corpo. O jejum dá ao seu corpo tempo para curar a si mesmo. Ele alivia o nervosismo e a tensão e dá descanso ao seu aparelho digestivo. O jejum baixa a sua pressão sanguínea e pode diminuir os seus níveis de colesterol. O Dr. Don Colbert pesquisou e estudou a necessidade do corpo de se livrar das toxinas que causam doenças, enfermidades, fadigas e muitas outras indisposições. Não pretendo abranger todos os aspectos e benefícios medicinais do jejum neste livro, por isso recomendo a leitura do livro Livre-se das Toxinas, do Dr. Colbert, para que você possa obter as diretrizes para o jejum do ponto de vista médico. O capítulo intitulado Encontrando a Cura através do Jejum é uma excelente fonte de informação e prevenção. Ele diz: o jejum não apenas previne doenças. Se for feito corretamente, o jejum traz benefícios curativos impressionantes para aqueles de nós que sofrem de enfermidades e doenças. Desde resfriados e gripes a doenças do coração, o jejum é uma poderosa chave para a cura do corpo. O Dr. Oda Borkinger, que supervisionou mais de 70 mil jejuns, afirmou: o jejum é uma estrada real para a cura, para qualquer pessoa que concorde em fazê-lo para a recuperação e regeneração do corpo, da mente e do espírito. Ele prosseguiu dizendo: o jejum pode curar e auxiliar no tratamento do reumatismo, nas juntas e músculos, doenças do coração, da circulação, dos vasos sanguíneos, exaustão relacionada ao estresse, doenças de pele, inclusive espinhas e problemas com a cutis, ciclos menstruais irregulares, calores súbitos, doenças dos órgãos respiratórios, alergias como rinite alérgica e outras doenças dos olhos. Para testar os resultados do jejum sobre o corpo humano, o Dr. Tanner, outro médico, decidiu jejuar aos 55 anos, passando 43 dias sem alimento. Ele fez isso sob a estrita supervisão médica. Ao término do jejum, estava muito mais saudável. Aos 60 anos, ele jejuou por 50 dias. E no meio do jejum disse que viu as glórias inefáveis de Deus. Aos 67 anos, o Dr. Tanner jejuou por 53 dias e, entre outras coisas que ocorreram, seus cabelos, que eram finos e grisalhos, foram substituídos por cabelos negros novos. Seus cabelos ficaram da mesma cor que eram quando ele era jovem. E mais, o Dr. Tanner viveu até os 93 anos de idade. O jejum desacelera o seu processo de envelhecimento. Moisés jejuava com frequência, inclusive fez dois jejuns de 40 dias. E a Bíblia diz em Deuteronômio 34:7: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe obscurecerão os olhos, nem se lhe abateu o vigor. O Dr. Tanner transmitiu alguns conselhos de suas próprias experiências, declarando: quando você jejuar, beba muita água. A água é o grande agente de eliminação de toxinas do jejum. Um dos sinais de que essas toxinas e venenos estão sendo eliminados pode ser visto pela concentração de toxinas na nossa urina. Essas toxinas podem ficar 10 vezes mais elevadas do que o normal quando você está jejuando. A urina fica mais escura porque o veneno e as toxinas que causam as doenças que estão presos no seu corpo por causa de uma alimentação terrível começam a ser eliminados. Também está provado que o jejum aguça o seu processo mental, auxiliando e aperfeiçoando a sua visão, audição, paladar, tato, olfato e todas as faculdades sensoriais. O jejum quebra o vício da alimentação de má qualidade ou junk food. O jejum também pode quebrar o poder de um apetite incontrolável. Alguns estão escravizados pela nicotina, álcool, drogas, mas o jejum pode ajudar a quebrar esses vícios. Todos os anos, encorajo todos os membros da Free Chapel a se unirem a nós no nosso jejum de 21 dias. Se em 21 dias você pode ser uma pessoa nova, por que passar o resto de sua vida se sentindo enfermo, fraco, acima do peso e abatido? Por que não dar um passo radical de fé? Só temos uma vida para dar a Deus, portanto, vamos assumir o controle do nosso corpo e servir ao Senhor com o melhor que temos.